Chuck 22 e DJ Mamak. A união tá formada e a parceria tá blindada. A Júnior Som é top, uma loja diferente. Com a simplicidade, a humildade sai na frente. Montando porta-mala, carretinha e paredões. E a sua qualidade dominando as regiões. É que aqui na Júnior Som, o Júnior tá preparado. E pra montar com ele, vem gente de outro estado. É profissionalismo e muito entendimento. Muitos anos de batalha pra puxar o fundamento. Aqui em Minas Gerais já é mais que tradição. Potência com força, qualidade com pressão. Tudo na litragem certa, isso que você deseja. Não existe outro caminho, você pode ter certeza. É Júnior Som, é som nervoso. Choque DJ Mamak, olha nós aí de novo. Quer grave? Nós tem. Quer médio? Tem também. Projetos da Júnior Som, seu contado há mais de 100. Porque no som automotivo não tem conversa fiada. Nós fizemos a união pra acabar com a palhaçada. Grave, bate forte, firme, coisa fora do normal. Na moral, Júnior Som, não existe loja igual, quer conhecer. Pesquisa na internet, em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, tá demais. O segredo do sucesso é o trabalho esforçado. Júnior Som tá liderando os melhores do mercado. O segredo do sucesso é o trabalho esforçado. Júnior Som tá liderando os melhores do mercado. Tá liderando os melhores do mercado. Continue sempre assim, humildade nota mil. Por isso que a Júnior Som vai dominar o Brasil. Valeu DJ Mamak, a parceria tá fechada. É Júnior Som, Choke 22 e não tem pra copião, compadre.